Aí, Neto! Sim, canal Felipe Neto virou diversão. Não precisa de treta ou confusão. Sim, os haters tentam jogar contra e falar mal, mas o amor tomou conta do canal. Tem vídeo todo dia pra te divertir, tem lives maneiras pra gente curtir e bater os recordes do YouTube. Oh yeah! Tem react de músicas sensacionais, o Tente Não Rir engraçado demais, sempre meus cabelos muito coloridos. Hey, a família Neto é só rebuliço. Todo vídeo novo vira rebuliço. Tentar ficar de fora é quase impossível. Rebuliço. Com minhas corujas é só rebuliço. Todo comentário vira rebuliço. Tentar ignorar é quase impossível. Ergue os braços, vem com a gente, faz esse passito. Um olho pra cada lado. Uma careta maluca e manda o rebuliço. E de noite vou gravando, vídeos eu vou postando. O canal vai bombando, corujas vão pirando. Mudo a cor do cabelo a cada 1 milhão de inscritos. Manda um rebuliço pra ficar mais divertido. Se inscreve no canal e deixa uma curtidinha. Vem com as corujas fazer parte da família. Quem tá com a gente não aguenta fica parado. Tem vídeo todo dia pra ficar mais engraçado. Passito a passito, rebu rebuliço. O canal tá crescendo, pouquito a pouquito. Eu nunca liguei pra galera recalcada. Com vocês do meu lado não preciso de mais nada. Passito a passito, rebu rebuliço. O canal tá crescendo, pouquito a pouquito. Pra família Neto, meu muito obrigado. Vocês que são demais e sempre acreditaram. Oh yeah! Rebuliço. A família Neto é só rebuliço. Todo vídeo novo vira rebuliço. Tentar ficar de fora é quase impossível. Rebuliço. Com minhas corujas é só rebuliço. Todo comentário vira rebuliço. Tentar ignorar é quase impossível. A gente faz esse passito, um olho pra cada lado e manda o rebuliço. Mexe todos os dedinhos, faz esse passito. Uma careta maluca e manda o rebuliço. Rebuliço, com minhas corujas é só rebuliço. Todo comentário vira rebuliço. Tentar ignorar é quase impossível. Passito a passito, rebu rebuliço. O canal tá crescendo, pouquito a pouquito. Eu nunca liguei pra galera recalcada. Com vocês do meu lado não preciso de mais nada. Passito a passito, rebu rebuliço. O canal tá crescendo, pouquito a pouquito. Pra família Neto, meu muito obrigado. Vocês que são demais e sempre acreditaram. Oh yeah, rebuliço.